Graça e paz, irmãos, irmãs, nós vamos continuar a nossa devocional no livro de Números. Lembre que o nome bíblico, na verdade, é No Deserto. Não tem nada a ver com o nome Números. A Bíblia, em hebraico, chama esse livro de No Deserto. Essa adaptação para o nome Números só aconteceu bem mais tarde, quando houve a primeira tradução do hebraico para o grego. Isso é chamado de Septuaginta, tá bem? Mas o livro se chama No Deserto. E nós vamos destacar alguns pontos, uns três ou quatro pontos desse capítulo. E quero que você fique bastante atento, porque já é um capítulo com mais itens do que o capítulo 1 e o capítulo 2. Para não perder tempo, eu faço a leitura devocional a nós enviada pelo irmão Everson, da cidade de Atibaia. E logo depois da devocional, nós faremos a leitura do capítulo e as três ou quatro considerações. Diz assim a palavra que ele nos mandou: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Não carregue o fardo da ansiedade, diz o texto. A ansiedade é um fardo muito pesado para você carregar. É uma bagagem desnecessária. Alivie-se dessa mochila pesada, coloque toda a sua ansiedade aos pés de Jesus. Ele nos desejou um bom dia, que Deus nos abençoasse e nós então nos unimos a ele e desejamos a todos uma boa noite e que o Senhor realmente abençoe as nossas vidas. Muito bem, vamos fazer a leitura do capítulo 3 do livro, então chamado Números, a partir da tradução grega. As responsabilidades dos levitas. Eis a história da descendência de Arão e de Moisés, quando Iavé falou a Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadabe, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e que foram consagrados para exercer o ministério sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, no deserto do Sinai, quando apresentaram uma oferta com fogo profano ou fogo estranho, pode estar na sua Bíblia, ao Senhor. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Meus irmãos, diz aqui a nota da BKJA que nós sempre utilizamos: Moisés parece bastante desconfortável para falar sobre o fogo estranho trazido por Nadab e Abiú para dentro da casa do Senhor. E por isso o termo usado e seu significado ficaram obscuros a uma melhor compreensão. O fato é que esses sacerdotes estavam usando um fogo que o Senhor não ordenara, e, portanto, profano, como Levítico capítulo 10, de 1 a 3 nos mostra. Toda proximidade com a santidade de Deus requer pureza de alma, santidade de procedimento e obediência da parte dos seus sacerdotes. Guarde isso. Pureza, santidade e obediência. Isso traduz o capítulo 3. Pureza, santidade e obediência. No decorrer de toda a história de Israel, a morte desses filhos recém-consagrados de Arão serve de alerta aos pastores e ministros de Deus de todas as épocas a respeito da seriedade e importância de sua missão e tarefas. Há vários textos. São notáveis as ocorrências de juízo de Deus diante do povo sempre que se inicia uma nova fase da intervenção do Senhor na história da salvação da humanidade. Irmãos e irmãs, esse já é um primeiro ponto a ser considerado. Nós não podemos permitir fogo estranho, e é da responsabilidade dos líderes manter um ministério cheio de pureza, cheio de santidade e cheio de obediência. Mas isso serve para todos os irmãos nos mais diversos dons que exercem na igreja, nos mais diversos dons que possuem, perdão, para exercer o ministério na igreja, e os seus ministérios precisam ser marcados por pureza de alma, de coração, santidade e um procedimento de obediência. Muito bem. Dando prosseguimento ao versículo 5, já fica esse primeiro destaque. Então Iavé disse a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e coloca à disposição de Arão, o sacerdote. Eles estarão a seu serviço. Encarregar-se-ão dos deveres que lhe cabem, bem como dos deveres de toda a comunidade na tenda do encontro, ao ministrarem no tabernáculo, a habitação. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e encarregar-se-ão daquilo que compete aos filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Darás, pois, aos levitas como servos a Arão e a seus filhos, eles lhes serão doados pelos filhos de Israel. Designarás Arão e seus filhos e eles desempenharão o ofício sacerdotal, porém todo profano que se aproximar será condenado à morte sumariamente. Eu não tenho dúvida alguma de que isso continua valendo até os nossos dias. Irmãos, olhe, observe o texto da Santa Ceia, lá em Coríntios, capítulo 11, quando o texto fala daqueles que então ousam se aproximar do pão, do vinho, da mesa do Senhor sem a devida contrição. Claro que eu não estou lendo o versículo, né? Mas estou falando da mensagem. Sem a devida contrição, sem a confissão de pecado, sem o seu novo nascimento, sem que haja uma vida de busca da pureza de Deus, da santidade de Deus, muitos estão dormindo, o texto diz. Muitos estão adoecidos e outros dormem ou estão mortos. Não há dúvida alguma que muitos cristãos estão adoecidos no seu espírito, na sua alma, na sua vida como um todo, porque não levam em consideração que a obra de Deus requer muito temor, reconhecimento da santidade de Deus, reconhecimento de que Deus é eterno, reconhecimento de que Deus é Criador, Libertador, Salvador. Sem esse temor de Deus, a aproximação da pessoa aos ministérios da igreja, ao trabalho da igreja, ao serviço da igreja, faz com que a pessoa adoeça, porque Deus não admite. Nesse texto do Antigo Testamento, fica claro que a pessoa era condenada à morte sumariamente. E eu não tenho dúvida de que muitos continuam, se não mortos, mas muitos estão adoecidos espiritualmente por acender um fogo estranho. Há muita gente, e você conhece, que diz ter revelação, mas cheio das revelações de fulano vai namorar com ciclana, criando um problema, um distúrbio na vida dessas pessoas e na vida da igreja. Muitas revelações absolutamente estranhas, esquisitas, muita profetada, gente que diz que está tendo revelação da parte do Senhor para ser profeta e fala um monte de bobagem. Isso começa, meus irmãos, com a própria seriedade que nós temos que ter com relação ao estudo, à ministração da Escritura Sagrada, porque você não pode pegar um versículo e falar o que quer a revelia. Você não pode. Você tem que ter muito temor para com a palavra do Senhor, reconhecendo que Deus é santo, santo, santo. Então não diga que é do Senhor uma revelação, uma determinada profecia, se ela não é do Senhor. Isso serve, então não dá para destacar aqui todos os ministérios, mas isso serve para todos os ministérios. Serve no nosso momento de oração comunitária, serve no momento de o cântico de louvor, aquele que se aproxima do altar para ministrar em nome do Senhor, cânticos de adoração ao Senhor e tem uma vida sem nenhuma consideração para com a santidade, para com a pureza, para com o procedimento segundo a vontade de Deus, para com obediência. Isso sem contar os novos apóstolos, com todo respeito a vocês, mas vocês olham para si mesmos e vocês de fato se sentem apóstolos, enviados pelo Senhor, e têm o seu apostolado na imagem, na semelhança de Jesus. Tem o seu apostolado, pelo menos, referendado segundo, o ministério de Paulo, Pedro, Barnabé, os ministros do primeiro século. Eu tenho ouvido também muita gente dizer o seguinte, preste atenção: não, apóstolo é o fundador da igreja. Queridos, isso não está na Bíblia. Primeiro, porque não tinham denominações. Mas quem plantava a igreja e não necessariamente era apóstolo. Os da primeira geração foram basicamente plantados, sim, por Paulo, Pedro, Timóteo. Mas não é o fato de alguém plantar uma igreja que o faz apóstolo. Eu posso ser um missionário, planto a igreja. E isso não é um requisito para que eu me torne apóstolo, ser o fundador de uma denominação. E outra coisa que é dita acerca desse apostolado, não, os apóstolos contemporâneos, há muita literatura que surgiu desde os anos 80, muita coisa que veio dos Estados Unidos. Não, eles têm quatro, eles têm o apóstolo, tem os outros quatro ministérios. Eles são mestres, eles são evangelistas, eles são profetas e eles são pastores. Eu pergunto, são mesmo? São mestres mesmo, porque eu conheço pessoas que têm o título apostólico, mas as suas igrejas não têm um processo de formação, um processo de docência, não há um mestre capacitando a todos para serem a imagem e semelhança de Jesus e para cumprirem a grande comissão de ser discípulo e fazer discípulo. E não adianta comprar uma revista numa livraria ou olhar no celular, ou não adianta dar um cursinho de 3 meses. O mestre, ele não se contenta com outra coisa senão formar, formar, formar toda a sua vida. É para formar pessoas. Esse é o mestre. E o melhor, o mestre é Jesus. O, no singular. Nós somos discipuladores, nós somos formadores. Nós outros somos formadores. Mas o mestre é Jesus. Então, temos mestres mesmo. O apóstolo da sua igreja, ele é mestre mesmo. Ah, ele faz pregações e ensina. Não! Não é isso que o texto quer dizer lá no Novo Testamento. Está falando da capacidade de alguém, da potencialidade de alguém, do chamado de alguém para formar a igreja, o caminho, formar a igreja no caminho, formar a igreja segundo a imagem e semelhança de Deus. É profeta mesmo? Tem como referência toda a profecia no Antigo Testamento, anuncia mesmo a vontade de Deus. Ah, não, o meu apóstolo da minha igreja, ele prega a verdade. Querido, isso faz dele um pregador, não faz dele um profeta. Ele denuncia os pecados da nação, porque o profeta é caracterizado fundamentalmente por dois eixos: anunciar profundamente a palavra de Deus, trazendo revelação do alto e denunciar firmemente o pecado. Não é para pegar a bandeira de um partido político na véspera da eleição e dizer, esse pseudo-apóstolo, se você não seguir esse candidato, você será expulso da igreja, como foi feito agora em novembro. Você não tomará a Santa Ceia ou será expulso da igreja. Isso não é profecia. Isso não faz dele um profeta. Então ele pode não ser mestre, pode não ser profeta. É evangelista mesmo, porque o que consome o coração do evangelista, o que ele almeja, tá bem? O sonho dele é ganhar novas ovelhas. Evangelista cheira a ovelha. Ele cheira a ovelha e gosta do cheiro da ovelha. Esses apóstolos que nós temos visto, ele tem contato com as ovelhas do rebanho? Ou eles são uma espécie de celebridades num reality show que é a igreja contemporânea? São celebridades não tão próximos às ovelhas. Eles deixam isso para os pequenos grupos, para os grupos de 10, de 12. Não há problema que haja isso, é bom que haja, mas ele tem que, para ser apóstolo, ele tem que ter o dom de evangelista. Se ele tem que ter o dom de evangelista, ele tem que cheirar a igreja, cheirar a ovelha e sentir o cheiro da ovelha. E quando alguém chegar perto dele, não é o perfume mais caro. Você tem que olhar para ele, sentir nele o cheiro de ovelha. É apóstolo mesmo? É profeta? É mestre? É evangelista? É pastor? Porque há líderes de igreja, eu estou falando de apóstolos, mas isso serve para bispos. E toma a liberdade de dizer para presidentes também, é pastor mesmo, cuida do rebanho, porque pastor já é outro caso. Pastor já gosta de cuidar de todos os aspectos que dizem respeito à vida da ovelha. Do seu nascimento até a sua morte, o que pastor mais almeja é cuidar da sua ovelha, é levar pastos verdejantes, é levar águas tranquilas, ao cuidado total da vida da igreja, da vida da ovelha. Então, meus irmãos, muito cuidado. Eu não sou cessacionista. Pastor, que nomezão é esse aí? Que palavrão é esse? Não, cessacionismo não é um palavrão, não é uma palavra torpe. São aqueles que acreditam que os dons acabaram com os 12 primeiros apóstolos, porque Matias substituiu a Judas, e na verdade, quem teve maior abrangência foi o apóstolo Paulo e aqueles que ele discipulou. Muito embora ninguém possa afirmar que Matias não tenha sido importante em algum lugar, porque muitos deles morreram pregando o evangelho em vários lugares do mundo naquele momento. Mas eu quero lhe afirmar uma coisa, preste atenção. Preste muita atenção. Não é todo mundo e todo líder que é apóstolo, não. Não adianta fundar a igreja e alguém dizer que tem os outros quatro ministérios. Você tem que verificar se tem mesmo. É apaixonado por cuidar de toda ovelha, é apaixonado por ganhar novas ovelhas, é apaixonado por anunciar a vontade de Deus e denunciar o pecado, mesmo que o seu. A sua inclinação político-partidária, mesmo que ele tenha uma inclinação, ele precisa denunciar o pecado desse cidadão, desse mentiroso. Porque o nosso papel não é mais ter líder aqui, nós não somos daqui, nosso reino não é desse mundo, nós somos embaixadores do reino, do céu aqui. Então, é preciso que ele seja mesmo evangelista, mesmo profeta, mesmo pastor, mesmo mestre, e ainda assim não há texto bíblico para dizer que o apóstolo necessariamente tenha os quatro. Voltando ao cessacionismo, significa aqueles que acreditam que os dons para aquele momento da história da igreja serviram, mas que isso cessou. Uma série de coisas cessaram. Não dá para entrar em tudo agora, mas tudo que aconteceu no primeiro século, muita coisa cessou com a morte dos apóstolos. Eu quero afirmar em alta voz: não há referência bíblica para que as igrejas tradicionais reformadas afirmem isso. Não há referência bíblica. Não há referência bíblica para o cessacionismo. Não há referência bíblica. Eles fazem por respeito, fazem por temor. Eu entendo a boa intenção do respeito, do temor. Mas eu quero dizer que referência bíblica não há. Então, se por um lado eu estou profeticamente denunciando que nós não podemos usar mal os dons que Deus nos deu para acender fogo estranho e ter revelações de qualquer ordem na carne, por outro lado, eu quero denunciar profeticamente que não há referência bíblica que diga todos os dons da igreja primitiva, sobretudo os dons ligados ao Espírito Santo, vão encerrar quando morrer o último apóstolo a morrer é João. Não há referência bíblica. Não caia nesse engodo. Ah, mas é tradição da minha igreja. Está errado. A tradição está errada. Você precisa saber que não há. E como você pode saber? Lendo a Bíblia inteira. Leia o Novo Testamento inteiro. Veja se há alguma afirmação dizendo que cessou. Não cessou, não. Então, esses dons continuam existindo, tanto os dons do Espírito Santo, como os dons para os cinco ministérios que eu mencionei, esses dons continuam acontecendo. O que nós precisamos é de santidade, é de pureza, de santidade e de obediência. Se nós tivermos pureza, santidade e obediência, eu tenho certeza que o Senhor levantará muita gente com os dons espirituais, os mais diversos, os que formam esses cinco ministérios que eu disse, pastor, mestre, profeta, evangelista e apóstolo, e os dons do Espírito Santo, os nove dons, há uma segunda lista também de dons, então tudo Deus põe à disposição, e ainda mais. Mas dentro de referências bíblicas. Então, fique esse como um grande, uma primeira grande palavra. Nada cessou. Só que aquilo que é de Deus tem que ser vivenciado com temor e tremor. Não é para ser vivenciado, de qualquer maneira. Há um grupo de louvor que eu gosto muito, foi muito abençoado nos anos 90, 2000, mas em algumas ocasiões, na frente de milhões de pessoas, então eles sentiam que o leão da tribo de Judá estava presente, e porque o leão da tribo de Judá, Jesus, estava presente, então alguns começaram lá no altar, no palco, né, que era montado para milhões de pessoas, e eles foram uma bênção em centenas de aspectos, dezenas ou centenas de aspectos. Mas de repente, muitos começaram a ajoelhar e fazer como se fosse um leão, o rugido do leão e as garras do leão. Meu querido, pare e pense um pouquinho. Se você fosse chamado para ser leão ou leoa, Deus teria te feito leão ou leoa. Então, se o leão da tribo de Judá estava lá, estava. Mas eles entenderam mal, se deixaram guiar pelos sentimentos, faltou bom senso em alguns momentos, mas acontece com todos nós, então não estou condenando, não, estou só dizendo que nós precisamos ter muito zelo, muita pureza e administrar muitos sentimentos, porque os sentimentos são voláteis, os sentimentos vão e vêm, mas nós precisamos administrar os sentimentos na hora de um grande mover de Deus e fazer tudo com muita santidade e fazer tudo com um bom procedimento e com obediência à palavra do Senhor. E eu não estou dizendo, nem estou mencionando o nome, que esse ministério não tinha busca de pureza, busca de santidade, busca de obediência. Eu creio que tinha. Mas faltou direcionamento, bom senso. E muita gente continua repetindo essas coisas. No mundo pentecostal, isso é muito comum. Mas, por outro lado, no mundo tradicional, é muito comum que, em nome da tradição, se diga o que aconteceu no primeiro século acabou e então cessou, e da palavra cessou vem cessacionismo. Cessou tudo. Cessou essas coisas, né? Os dons espirituais, o mover do Espírito Santo, o batismo no Espírito. Cessou. Não, não cessou em nome de Jesus. Não cessou. Muito bem, vamos para o segundo ponto, a partir do versículo 11. A substituição do primogênito para o levita. Já afirmo, em segundo lugar, que essa substituição, ela não anula a bênção de Deus para o primogênito. Deus tem um propósito especial com o primogênito de cada casa. Ponto. Mas ele elegeu, ele escolheu, ele vocacionou, ele separou os levitas para agora darem prosseguimento, para, vamos dizer assim, superarem aquilo que os primogênitos tinham até o momento. Aliás, ouvindo a primeira ministração de Números, eu usei superar duas vezes, uma no sentido positivo e outra no negativo. Então eu quero trabalhar com você. Superar quer dizer ir além. Superar significa ir além. Não significa deixar de reconhecer o que houve. Quando eu supero os 50 metros e vou até os 100 metros livres, numa corrida, eu não tiro a placa dos 50, eu não desconsidero os 50, eu não anulo os 50, porque foi preciso passar pelos 50 metros para chegar aos 100 metros. Quando eu supero o meu conhecimento na escola e vou para o quinto ano, eu não estou jogando fora tudo que eu aprendi nos primeiros anos. Não, não estou jogando fora. Eu estou superando, eu estou indo além. Não é desconsiderando. Estou indo além. Porque se fosse assim, você perderia a base do teu conhecimento para fazer adição, para fazer subtração, né? E os dois elementos que estão conectados com esses principais, que é a divisão e a multiplicação. A multiplicação para a soma, a divisão para como é que se diz? Falei agora. A multiplicação para a soma e a divisão. Eu não estou jogando fora tudo que eu aprendi. A multiplicação para adição, perdão, a multiplicação é uma conseguinte da adição e a divisão é uma conseguinte da negação, né? Perdão, da subtração. Estou aqui me atrapalhando com o óbvio, com o ão, né? Então, os dois principais fatores são adição e subtração. A multiplicação é uma conseguinte da adição. E a divisão é uma conseguinte da subtração. Então, eu não estou jogando fora tudo isso. Eu só estou indo além. Na minha empresa, não minha. Na empresa de alguém, ele abriu uma empresa e era pequenininha há 10 anos atrás, agora é maior, é média já, ótimo. Ele não está jogando fora a história dos 10 anos, é que ele foi além daquilo que estava. Então, pegue a área do conhecimento, pegue a área da geopolítica, pegue a área das operações matemáticas, pegue a área que você quiser, pegue a filosofia e a dialética, pegue a área que você quiser e você vai ver que nós não superar não significa anular, cancelar, não significa apagar, mas significa ir além. Superar é ir além, tá bem? Então fique claro. Na primeira ministração eu falei um positivo e um negativo. Então, na verdade, é positivo, é ir além. Mas às vezes nós usamos, superei tal coisa, né? Eu estava com uma crise, superei. Mesmo assim, a crise foi um processo importante, uma dor que surgiu, e essa dor que surgiu é como uma dor de cabeça, ela aponta para alguma coisa que está errado em você. Uma febre aponta para alguma coisa que está errado e você supera depois de ser curado, mas é importante que você tenha localizado aquilo que fazia mal. Pegue essa área também, toda a área de saúde, pegue toda a área das ciências, pegue toda a área das humanas e você vai ver que superar é ir além. Então, o que os levitas foram vocacionados por Deus não é para cancelar a bênção do primogênito é para ir além. O que Jesus fez foi ir além de tudo aquilo que tinha sido interpretado, ainda de modo tribal, seminômade, numa sociedade 2.000, 3.000 anos antes dele. Ele foi além e deu a interpretação plena, absoluta, verdadeira. Ele reconhece tudo, cita tudo. Precisa conhecer a palavra de Jesus, né? Ele cita abundantemente. Cita os profetas, cita os livros sapienciais, cita a Torá, o Pentateuco, os primeiros cinco livros, ele cita, só que ele dá a interpretação que vai além. No caso dele, ele dá a interpretação plena, absoluta, inquestionável, irredutível. Não é possível dar uma interpretação melhor. Jesus vai além. Mas ele não joga nada fora. É por isso que as pessoas têm dificuldade depois, quando pegam o apóstolo Paulo fazendo algumas críticas aos judaizantes do primeiro século, e não só ele, outros autores pegam e fazem críticas, então já quer jogar tudo fora. Não, não é para jogar fora, é para fazer a crítica que Jesus fez e ir além. É uma sequência da revelação, é a história da salvação, é a história da revelação. Então eu já disse o segundo ponto. E agora só leio. Iavé falou mais a Moisés e disse: Vede que eu mesmo escolhi os levitas, segundo ponto, do meio dos filhos de Israel, no lugar de todos os primogênitos, viu? Agora o primogênito foi abençoado, agora os levitas recebem essa bênção e vão além. Aqueles que entre os filhos de Israel abrem a madre, portanto, os levitas são meus. Assim todo primogênito me pertence. Olha que coisa linda. Não é primogênito humano, não. Todo primogênito, toda a criação é dele. No dia em que feri de morte todos os primogênitos do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto os dos homens como dos animais. Tanto dos homens como os dos animais. Eles me pertencem, eu sou Yahvé, tanto dos homens como os dos animais. Teologia da criação. Para quem acha que a história toda se resume a ser humano, está absolutamente equivocado. Deus zela e Deus separou para ele o primogênito dos animais. Ele zelou pela criação no dilúvio. Ele manifestou o seu amor pela criação no período criacional. Então ele cria, depois ele salva no dilúvio, depois ele separa os primogênitos. Vejam, os animais estão dentro do plano, do projeto, são irmãos nossos. Irmãos, não irmãos de igreja. Irmãos no sentido de seres criados por Deus. Temos uma irmandade no sentido de todos nós fomos criados por Deus. Toda a criação é uma irmandade. A água, o mar, o universo, as estrelas, é uma irmandade. Irmandade baseada em quê, pastor? Irmandade baseada no Pai. Tudo é filho do Pai. Tudo que foi criado é filho do Pai. O universo é filho do Pai. O Sol é filho do Pai. A Lua é filha do Pai. Os animais são filhos do Pai. O mar é filho do Pai. Nesse sentido, como criador, como criaturas do Pai e criados pelo Pai, se somos criados por Ele, somos criaturas dele. E há entre nós uma irmandade criacional. Óbvia. Não é que um animal vai entender o outro, não é que eles vão entender o inglês, o espanhol, o italiano, não tem nada a ver com isso. É só pensar: quem criou a todo mundo? Quem criou a tudo foi Deus. Então, se ele é o pai de tudo, nós todos somos filhos dele. Cada um segundo a sua espécie. Glória a Deus. Fica aí o segundo ponto. Aí o terceiro ponto do capítulo é igual ao primeiro e segundo, é o recenseamento, tá bem? Vai até quase o final. E o Senhor falou, eu faço questão de ler, irmão, irmã, porque você que não está com a Bíblia na mão na hora, você vai ficar com essa gravação e ouve a palavra. Ouve o capítulo inteiro da palavra, tá bem? E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, ordenando: recensearás os filhos de Levi, segundo suas casas patriarcais e de acordo com seus clãs familiares. Recensearás todos os homens da idade de um mês para cima. A diferença aqui é essa. Os outros todos iam para a guerra. Era de 20 anos para cima. O levita não. De um mês para cima, ele já devia ser recenseado. Porque o propósito de Deus para com o sacerdócio é muito especial. E todos nós hoje somos sacerdotes, então o projeto de Deus é muito especial. E como é muito especial, tem que ser vivido com pureza, com santidade e com obediência. Moisés os recenseou conforme a ordem de Yahvé, de acordo com o que o Senhor lhe havia ordenado. Esses são os nomes de Levi, dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Por isso você vai ouvir o Gerson, ouvir falar Gersonitas, Coatitas e Meraritas. São os descendentes dos três filhos de Levi, tá bom? São esses os nomes dos clãs Gersonitas, Libni e Simei. São esses os nomes dos clãs Coatitas, Anrão, Izar, Hebrom, Uziel. E esses são os nomes dos clãs Meraritas, Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs Levitas. De Gerson originaram-se o clã Libnita e o clã Simeita. Eram esses os clãs Gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de um mês de idade para cima foi 7.500. Preste atenção nos números. Os clãs dos Gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O príncipe e líder das famílias Gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson tinham na tenda do encontro a responsabilidade de zelar do tabernáculo, da tenda e da cobertura do véu, a grande cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas, do átrio, do véu de entrada do átrio, a cortina que rodeia o tabernáculo e o altar, como também das cordas e de todos os detalhes que estavam relacionados diretamente com o serviço a eles outorgado. Que coisa linda, né, irmãos? Vocês vão continuar ouvindo isso. Cada parte do tabernáculo, Deus escolheu gente especificamente para cuidar de cada parte do lugar do encontro, do lugar da sua habitação. Assim ele faz conosco hoje. Ele separa cada um de nós segundo um dom, ou mais de um, para ministérios específicos, para cuidar de tudo que diga respeito à presença dele. Vamos lá, Coate agora. De Coate originaram-se os clãs Anramitas, Izaritas, Hebronitas e Uzielitas. Esses são os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino, de um mês de idade para cima, foi 8.600. Os coatitas foram encarregados de cuidar do santuário. Os clãs dos coatitas acampavam no lado sul, meridional do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal das clãs coatitas, de Elisafã, filho de Uziel, tinham a responsabilidade de zelar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, do véu e de tudo que fazia parte desse serviço. O príncipe dos príncipes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que zelavam pelo santuário. Olha só o princípio da liderança. Tem gente trabalhando em cada área do tabernáculo, que representa a habitação de Deus, também representa de modo absoluto, o tabernáculo aponta absolutamente, de modo absoluto, para Jesus Cristo. Cada aspecto do tabernáculo diz respeito a um elemento da vida de Jesus e do ministério de Jesus. Tá bem? E havia uma liderança. A ordem de novo, a organização de novo, Você quer prevalecer? Quer ir bem na sua vida? Em todas as áreas, tá bom? Não vou repetir todas as áreas da sua vida. Você quer ser exitoso na sua vida? Organize a casa, amigo. Organize. Se você se organizar, Deus poderá te abençoar plenamente. Se você tiver tudo bagunçado, a unção de Deus está à disposição, mas Deus não gosta de preguiça, Deus não gosta de gente sem temor, Deus não gosta de gente sem santidade, sem obediência, né? Então, sem pureza. Então, organize a casa. Organize a casa, sua vida. Versículo 33. De Merari originaram-se o clã Malita e o clã dos Musitas. Eram estes os clãs Meraritas. O número total dos homens recenseados da idade de um mês para cima foi de 6.200. Atenção ao número. O príncipe da casa patriarcal dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham de acampar ao lado norte, setentrional, do tabernáculo. Olha a ordem. Olha a organização. Os meraritas tinham o dever de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo que implicava esse serviço, bem como das colunas do átrio, do pátio ao redor, com suas bases, com suas estacas e suas cordas. Finalmente, acampavam ao oriente, a leste, diante do tabernáculo, em frente da tenda do encontro, Moisés e Arão, seus filhos, que tinham encargo do santuário em favor dos filhos de Israel. Todo estranho que se aproximasse devia ser prontamente executado. Não se dá santa ceia para qualquer um. Ah, mas a mesa está posta, Cristo está presente. Sim, é por isso mesmo. Se Cristo está presente na santa ceia, a mesa está posta e alguém vier sem a comunhão com ele, ou sem o desejo de comunhão com ele, pelo menos, não estiver aceitando Jesus naquela hora, ele comerá para a sua própria morte. Porque aquilo que ele vai participar na Santa Ceia é santo, santo, santo. Não se pode aproximar do Santíssimo Jesus sem a devida busca de santidade. A santidade já gerada no novo nascimento ou a santidade almejada. O total dos levitas recenseados que Moisés enumerou segundo os clãs, conforme a ordem de Yahvé, o número de todos do sexo masculino de um mês de idade para cima foi de 22 mil. Eu falei para você observar os números, porque essa é a terceira informação. Primeiro, é uma organização total, total, total. Não fique bravo comigo, mas todos nós temos que buscar uma organização total. Se eu fosse contar e dar o testemunho agora para você. Organização de que horas você toma o banho, quantas vezes você se lava, como você se lava, isso não é toque, não. É organização, né? Organização na leitura, organização de quanto você vai ler, primeiro a Bíblia, depois livros devocionais e teológicos, depois outros de conhecimento geral, para fazer como Barthes, né? Tendo a Bíblia em uma das mãos e o jornal. Para saber o que está acontecendo na história em outra mão. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Organização. Organização na sua casa. Organização com seus filhos. Organização no seu casamento. Claro que algumas horas, alguns momentos de recreação no sétimo dia, que aí é para relaxar, né? Para relaxar, para ter um momento de descanso, mas quanto mais você se organizar, é melhor. Então, em primeiro lugar, não acenda fogo profano, não acenda fogo estranho. Em segundo lugar, os levitas foram chamados para receber a bênção que estava sobre o primogênito e ir além. Em terceiro lugar, aqui está a ordem. Total, a organização, de novo, não vou me alongar nisso, porque falei uma vez já no primeiro capítulo. Toda uma organização para se cuidar das coisas de Deus, para se cuidar do tabernáculo de Deus. Toda uma organização. Eu não me conformo, não posso me conformar. Como é que igrejas, locais, campos, pessoal da Assembleia, campos não têm um planejamento estratégico? Às vezes nem sabem o que é isso. Então precisam se assessorar. E não adianta fazer um planozinho que não tenha factibilidade, que não possa ser realizado. É preciso. Por outro lado, as igrejas tradicionais têm plano, mas não têm unção, não têm fogo. Tudo que fazem é fogo estranho, é frio, é gelado por um lado, ou é fogo estranho. Deus não aceita, Deus está dizendo não, Deus está rejeitando, Deus está dizendo não vou abençoar mais. Wesley dizia: eu não tenho medo que o movimento metodista acabe, eu tenho medo que a chama do Espírito se apague. Então, irmãos tradicionais, eu não tenho medo que as igrejas tradicionais acabem. O que eu tenho medo é que a chama do Espírito se apague. Por outro lado, irmãos pentecostais, eu não tenho medo que o movimento e as igrejas e as denominações acabem. Eu tenho medo que a chama do Espírito se apague e aí vira uma profetaiada, vira uma coisa assim sem pé e sem cabeça e vai crescendo numericamente, mas vai sendo um desserviço para a sociedade. A sociedade olha e fala: eles não significam nada, eles não salgam a terra, eles não são luz do mundo. Eles não vão usar essas expressões, mas eles vão dizer: são insípidos, não significam nada. E quando vão se posicionam de modo errôneo, tomando partidos e pessoas que são mentirosos, explicitamente mentirosos, de um lado e de outro. Sabe por que se posicionam assim? Porque não sabem nada, porque não estudam nada, porque não são organizados para estudar. Então eu repito, Wesley, aqui: não tenho medo que nenhuma igreja morra, eu tenho medo que a chama do Espírito se apague. Em primeiro lugar, na minha vida. Em segundo lugar, na minha casa. Em terceiro lugar, na minha igreja. Em quarto lugar, nas outras igrejas. Para finalizar hoje, amados, o resgate dos primogênitos é a mesma ideia que eu já trabalhei no segundo ponto, tá bem? Então eu vou fazer só a leitura. Ah, o número. Você reparou como o número da casa de Levi é menor? Deus fez o recenseamento, mandou, perdão, Moisés fazer o recenseamento e ele chamou as pessoas para ajudá-lo, mas o número da casa de Levi é menor, muito menor. Por quê, pastor? Porque não é todo mundo que é chamado para se dedicar absolutamente, totalmente ao serviço de liderança do ministério da igreja. Nós podemos chamar de santo ministério. Mas, pastor, todos os ministérios não são santos? Todos nós não somos sacerdotes? Você está correto. Todos nós somos sacerdotes e todos os ministérios são santos e têm que manter a santidade. É que nós podemos usar uma nomenclatura, talvez ela não seja perfeita, mas é só uma forma de dizer: olha, assim como Eleazar, Moisés, Arão, depois Eleazar foram liderança, há uma liderança, precisa haver uma liderança. Jesus foi liderança. Os pais da igreja, perdão, os pais no regime patriarcal, né, na história da revelação, foram uma liderança: Abraão, Isaac, Israel, José. Depois houve outra liderança: Moisés, Arão, Josué, Caleb, os juízes foram liderança, né? A monarquia teve Saul, infelizmente caiu, mas Davi, Salomão como liderança, os profetas foram lideranças. João Batista foi uma liderança, preparando o caminho do Senhor. Jesus, a maior liderança de toda a história. Nunca houve nem jamais haverá alguém como ele, um líder que deu a sua própria vida para a remissão dos nossos pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pão do céu, o pão que desceu do céu para saciar nossa fome. Jesus, um líder. Depois os apóstolos têm uma liderança. Então essa liderança tem que manter a santidade que os outros têm. E um ministério específico de liderar, por isso nós chamamos de santo ministério. Não que os outros não sejam santos. Todos são santos. Mas santo ministério no sentido de santa liderança, aqueles que lideram sobre todos. Em cada denominação, isso vai ter uma nomenclatura diferente, não há problema nisso. Nenhum problema nisso. Desde que nós entendamos que todos são santos e que entre todos os santos há um plano de Deus para separar aqueles que lideram a casa, lideram a igreja, lideraram Israel, lideraram a igreja, lideram a igreja. Então, nós podemos chamar de santa liderança ou santo ministério. Vamos lá para a última parte que já foi mencionada no item 2. Então, ficam três pontos, tá bom? Número 1, não podemos ter fogo estranho. Temos que ter um fogo santo, puro, obediente. Número 2, os levitas foram vocacionados para dar sequência e além da bênção da primogenitura, embora ainda haja bênção. Jesus, o primogênito dos mortos. Em terceiro lugar, houve um recenseamento dos levitas. E uma curiosidade é que os levitas têm um número menor, muito, muito, muito menor. Por quê? Porque eles vão cuidar o tempo inteiro da casa. Vão cuidar o tempo inteiro do tabernáculo. Aí não é para ter milhares e milhares. Então disse mais Iavé a Moisés: faze o recenseamento de todos os primogênitos homens dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, faze a soma dos seus nomes. Em seguida, em lugar de todos os primogênitos de Israel, tomarás para mim, Iavé, os levitas, e de igual modo o gado dos levitas, em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. O Senhor separou o levita, até o gado do levita foi separado como substitutivo para os animais das outras tribos. Então, olha só que especial é esse ministério e que todos nós cristãos temos que nos sentir sacerdotes e levitas, todos cuidando do tabernáculo, mas reconhecendo que deve haver uma liderança. Que senão a coisa fica em desordem. Eu disse ontem, repito rapidamente, é assim na escola, na faculdade, é assim no comércio, na empresa, é assim na prefeitura, nos órgãos públicos, no estado, no governo federal, é assim em todos os segmentos. Senão há anarquia, né? Nós precisamos de ordem. E Deus vai separar a liderança. Só que essas lideranças têm que ser santas, tá bem? Buscar santidade. Assim conforme Yahvé lhe havia ordenado, Moisés contou todos os primeiros filhos de Israel. O recenseamento dos primogênitos do sexo masculino da idade de um mês para cima deu o número total, olha só, 22.273. Compare com o capítulo 2. Então falou o Senhor a Moisés e disse: toma os levitas e oferece-os em lugar de todos os primogênitos. Levita em lugar do primogênito dos filhos de Israel, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Olha a criação envolvida aí no projeto salvífico de Deus. Os levitas serão meus. Eu sou Yahvé, o Senhor, para o resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel que excedem o número dos levitas. Tomará 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas, e darás esse valor em prata a Arão e a seus filhos, para resgate daqueles que são excedentes. Moisés recolheu toda a prata devido ao resgate daqueles que o excederam, o número dos levitas. Dos primogênitos dos filhos dos israelitas, ele recebeu um valor em prata, correspondente a quase 16 quilos e meio, com base no peso padrão do santuário. Moisés deu toda a prata acumulada com esse resgate a Arão e a seus filhos, segundo a ordem de Yahvé, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Eu encerro essa palavra. Não vou me alongar, só vou dizer assim, mais uma vez, outro princípio aqui, acerca da oferta para o sumo sacerdote Arão. Oferta para os sacerdotes, oferta para o tabernáculo. Nós precisamos abrir o coração e abrir o bolso para ofertar aqueles que lideram. Precisamos. O que não precisamos é de gente que lidera dizendo que precisa ter uma frota de aviões. Isso nós não precisamos. Isso é um escândalo para o Evangelho. Essa busca desenfreada por milhões e milhões é um escândalo perante a sociedade. Agora, outro escândalo é que pessoas que te conhecem, família, igreja local, denominação e outras denominações que estão vendo a relevância de todo o trabalho missionário que você conhece, não deem a oferta que precisam dar ao tabernáculo, e isso tem que ser posto na mão do sacerdote, e que ele tenha santidade para não buscar uma frota de aviões, mas para ter o necessário para sua vida e investir na obra missionária do Senhor. Tá bem? Que Deus abençoe a todos. Eu estou saltando de alegria de novo. 30 anos de vida ministerial, de participação nesse mini santo, santa liderança, santo ministério da liderança, de preparação para o pastorado e pastorado, 30 anos. E eu salto de alegria por compartilhar com vocês essa palavra e de saber que essa semana entraram já, até hoje, hoje é terça ou quarta, mais 5 pessoas, tem sido assim. E agora eu quero mais um. Eu convido você a mais um. E já vou dizendo a vocês, nós vamos fazer de tudo, estamos sendo desafiados para abrir mais uma porta de anúncio através do YouTube, tá bem? Já passamos de 300 mil aqui, então estamos sendo desafiados. E eu creio que esse desafio é de Deus, para anunciar a palavra. Se estamos em 20 países, temos que chegar a 30, em nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Porque para mim, eu só me glorio nas minhas fraquezas, nos meus pecados, porque aí fica explícito. Eu me glorio nas minhas fraquezas, porque fica explícito que eu não sou digno de nada. Mas Jesus pegou a coisa louca desse mundo, que é a minha vida, e transformou em testemunha da ressurreição. Então, para mim, não interessa em nada, mas para o reino de Deus e para a glória de Jesus interessa que o nome de Jesus seja glorificado para a honra e glória de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação eterna do Espírito Santo